parecia que era mais um dia pro povo de Israel. O mesmo sol nasceu, o mesmo Jordão correu. Mas não era um dia como qualquer um. Josué fala ao povo: santificai-vos, porque o nosso Deus fará maravilhas no meio de vós. Sacerdotes, levantai a arca, transportai a glória do Senhor e vão à frente. Há um Jordão para atravessar, há uma terra para conquistar. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o povo, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Hoje é o dia que Deus determina a tua exaltação. Hoje é o dia, Deus te dá a liderança e abre o Jordão. Hoje é o dia e os teus inimigos não vão entender. Mas Deus te tira de baixo, te levanta do pó, te exalta na terra, te põe por cabeça. Hoje é o dia de conquista, hoje é o dia de vitória, hoje é o dia de vencer. Hoje é o dia do impossível, hoje é o dia de milagre, hoje é o dia de vencer. Hoje é o dia que Deus determina a tua exaltação. Hoje é o dia, Deus te dá a liderança e abre o Jordão. Hoje é o dia e os teus inimigos não vão entender. Mas Deus te tira de baixo, te levanta do pó, te exalta na terra, te põe com cabeça. Hoje é o dia que Deus determina a tua exaltação. Hoje é o dia, Deus te dá a liderança e abre o Jordão. Hoje é o dia e os teus inimigos não vão entender. Mas Deus te tira de baixo, te levanta do pó, te exalta na terra, te põe por cabeça. Hoje é o dia de conquista, hoje é o dia de vitória, hoje é o dia de vencer. Hoje é o dia do impossível, hoje é o dia do teu milagre, hoje é o dia de vencer.